frequência musical. Não tenho filtro, cada vez mais brutal. Na mensagem imprevisível não sou requisitado pra show escola. Teatro pesado como a rua em dia de guerra pelo tráfico. Inteligência artificial não faz a água da bica. O Elon Musk não mata a fome da minha vila. Tecnologia é pra pobre ficar mais distante do dinheiro. Derrubando drone de teleentrega pra vender e ir pro puteiro. Botando o preço da carne nas alturas do gás. O feijão, direita ou esquerda, vamos sempre tomar no centro. Os simples acertaram de novo no céu à noite. Olha o clarão, é o Rico fugindo pra Marte. E não Deus descendo. PM, filha da puta, carboniza me olhando feio. Pedindo clemência pra Jesus enquanto viatura vira cinzeiro. Política faz da Betânia, única fonte de fazer grana sem estudo. Precário, sem opções para as crianças. Chegar de passa pano, agora é gestão de resultado. Vai morrer com tiro a queima-roupa. Dá teu jeito, deputado. Se vivemos numa matrix, tá errada a programação. Tira do meu sistema compaixão pra matar parasita sem perdão. Cadê as promessas do mandato? Que se foda a tua vida. Robocop matar pro estado. É pobre, vai, atira. De joelhos, toma, toma, toma. Dados errados, a cobrança é que é fria na gestão de resultado. Cadê as promessas do mandato? Se foda a tua vida. Robocop é matar pro estado. Preto e pobre, vai, atira. De joelhos, toma, toma, toma. Dados errados, a cobrança é que é fria na gestão de resultado. Eu não sei nem quem morreu, aleatório no bairro. Ninguém sabe quem eu sou, por mais que eu seja o culpado. Considerando o vitimismo, quem tá errado? Quem se esconde pra morrer ou quem tenta um reinado breve? Meu mano tá rico, blefe, mas não falta pros moleque dele pife. Só faz o pix que ele manda as tele. E o risco que te enlouquece, aquilo e quanto pesa, é vários pesames fixado em nossa pele. Filha da puta infeliz, diz ser cidadão de bem. Não, tem nem vergonha na cara, fê, acha que engana alguém? Vem, cuidado com quem se elege, não confunda as bolas, tio. Diabos de calça bege vivem no sul do Brasil. Sem falar nos porco, né? Puta que pariu. No parcão entrega rosa, na coabé de fuzil. Fé, espero que acabe bem pros menor da minha quebrada. Me lembro do Melo lá, prometendo empreitada. A casa caiu, lixo espalhado, a cidade alagada. Educação choveu na conta da secretária. E eu nem sei quem morreu, o que sei é que na moral, se a gestão é uma merda, o efeito é colateral, cadê, né? Cadê as promessas do mandato? Se foda a tua vida. Robocop matar pro estado. É pobre, vai, atira. De joelhos, toma, toma, toma. Dados errados, a cobrança é que é fria na gestão de resultados. Cadê as promessas do mandato? Se foda a tua vida. Robocop matar pro estado. É pobre, vai, atira. De joelhos, toma, toma, toma. Dados errados, a cobrança é que é fria na gestão de resultados. Passo a passo, traço meu caminho, faço que não é fácil. Passo pelo vale, tô sozinho, peço proteção. Poucos passam laços de espinhos, fogo, ferro e aço. Passo vê-lo pelo meu espírito, coração. Uma fração de segundos gira o mundo e o tambor guri colocou as facção. Os vagabundo derrubou, decolou da vila. Malandro que é malandro na área não vacila. Estuda, dá um tampo, desvia do pó branco. Andar de queixo erguido na pura dignidade. Aos trancos e barrancos, um sorriso arranco da minha coroinha pela minha sobriedade. Sem esperar nada de partidos, eu não tenho mitos. Viu RS em estado de calamidade. Também vi seus filhos com garra destemidos se levantarem após tanta barbaridade. Cidades inteiras alagadas, percas, mortes, dores, pranto, enquanto as autoridades submissas em seus cantos ficaram olhando. Já era esperado, nós é o povo, pelo povo, e esse verso é o resultado, é nós.